saciar. Meu coração só suspira o seu nome. Vem me ajudar. Em meio ao deserto estou a clamar. Aos ossos secos pra ressuscitar. Digo ao Senhor, eu estou em um vale, vem me salvar. Pois eu sei que só uma nuvem do tamanho da mão de um homem poderá trazer tua chuva e restituir. Na tua fonte, Senhor, leva-me aos teus rios, lava as minhas vestes, limpa as minhas mãos, me permita subir. Leva-me aos teus rios, dá-me das tuas águas, eu quero mergulhar na tua fonte, Senhor. Leva-me aos teus rios, lava as minhas vestes, limpa as minhas mãos, me permita subir no seu santo monte. A sequidão está em todo lugar, não vejo água pra me saciar. Meu coração só suspira o seu nome, vem me ajudar. Em meio ao deserto estou a clamar, aos ossos secos pra ressuscitar. Uma nuvem do tamanho